2003, eu tô aqui mais uma vez. Rima positiva na ativa com vocês. Eu tô de pé, tô firmão, apesar da turbulência. Com o tempo a gente aprende a ter paciência, amadurecendo pra vida ficando melhor, valorizando o que eu tenho de melhor. Olho pra trás e vejo que valeu a pena. Anos de luta, nunca saindo de cena, passando por cima de qualquer dificuldade. Ao meu lado, hoje novas amizades. Meus filhos são motivo de alegria, por isso eu não desanimo a cada dia. Levanto a cabeça e sigo em frente, sempre confiante, sempre consciente. A tristeza do mundo não pode me abater. O choro dura uma noite até o amanhecer, mas a alegria vem pela manhã certamente. E é nessa força que eu renovo minha mente. Quero olhar pro céu e poder agradecer, porque um dia Deus mudou o meu viver. Uma nova história ele me deu. Jesus mandou. Já faz muito tempo que tudo começou. Há 10 anos atrás minha vida se modificou. Fui alcançado pelo poder da pregação, algo maravilhoso que mudou meu coração. Naquele momento encontrei felicidade, uma paz invadiu minha realidade. Busquei como fazer, como continuar. Queria que outras pessoas pudessem escutar, e como eu poder mudar o coração. E então, reconhecer em Deus a solução. E então, mas o plano que Deus tinha pra mim era muito mais louco. Tudo que eu podia imaginar ainda era pouco, e tudo aconteceu exatamente como ele queria. Um, dois, três, milhares todo dia. Chegando, chegando, mudando, mudando o pensamento. Toda mudança começa por dentro. Resgatados do inferno através do som, descobri que o plano de Deus era muito bom. Me fez crescer e aprender um pouco mais. Hoje eu agradeço porque eu sei como se faz. Uma nova história ele me deu. Jesus mudou meu viver, ele mudou meu viver. Uma nova história ele me deu. Jesus mudou meu viver, ele mudou meu viver. Mas o tempo foi passando e eu esfriei. A culpa foi toda minha, eu sei. Me deixei levar pelos problemas, me deprimi, deixei de sorrir, saí do esquema. Mas como poderia voltar a ser o que eu era? Sem chance, sem futuro, em outra atmosfera. Consumido pelo mal que quase me matou, dominou a minha vida e me escravizou. Não consigo me ver de novo, na paranoia. Pronto pra arrebento, trepado até umas horas. Ou então deprimido, falido, totalmente perdido. Longe de tudo e de todos, sem amigos. Colhendo a derrota como consequência da rebeldia, da desobediência. Não, esse não sou eu, ficou pra trás. Pus uma pedra em cima e escrevi aqui já. Agora tenho nova vida, tenho esperança, tenho futuro, tenho confiança. Custe o que custar, não posso voltar atrás. Agradeço a Deus por tudo e muito mais. Uma nova história, ele me